Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Bate forte o tambor, eu quero tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Bate forte o tambor. Meu pai.